3, Alfa Romeo. 315, identifique, chegada a AMAN, esse é o 070. AMAN 070, oferta para de Duna. São número 4. Sete 107 vai prosseguir via do Guindo do Taral até através ali de Morro de São Paulo. Então, frequência livre na presente e tenha um bom voo. 07, tem estimado de pouso em conquista? Certo. November Oscar Whisky, entrando para Salvador, prossiga via Corredor Vera Cruz e Interlagos, mantendo 1500 pés. 1510, Corredor Vera Cruz e Interlagos, para regresso a Salvador, November Oscar Whisky. Do 2790, fly direct to VATAP position. Direct to VATAP, 2790. 790, conforme head to Lençóis. Station by. Ok, heading to Lençóis would be 299-0-2790. Controle Salvador Azul, 4976 decolado na saída Momo. Azul 2790, fly direct to Lençóis. Ok, direct Lençóis, thank you, 2790. O 4976, suba 1-70, saída Momo. 170 Momo, 4976 da Azul. Terra Novembro, Vito, livre, LS, que foi encontro estabilizado. Acabou estabilizado, valeu, valeu. Oscar Papai 3, suba inicialmente para 3500 pés direto, Governador Valadares. Santa Yankee Torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Papatango, Romeu, Santa Yankee. Romeu, Santa Yankee, boa tarde, dá presente. Está autorizado a assinar 1-7, aposte na curta. Patará na curta, coxa de trem. É 3-1-5, deixa o 060. 060-63. O November Alpha decolou às 4-9, tem condições de curvar à esquerda e agilizar o cruzamento do campo? Afirmativa, iniciando aí, November Alpha. A porta livrando, já November Alpha. Tem portará livrando, November Alpha. Já livrou o eixo, Índia November Alpha. Está presente pro do Corredor Forte, aguardando transferência, Índia November Alpha. Pro do Corredor Forte, aguardando transferência, November Alpha. O meu tá aqui na curta, da 17, está embaixado travado, visual com o November Alpha. Está aqui, corrigindo à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro 1-0-1-3, corrigindo, gol azul 5073. Na proa de Itapê. está seguindo a descida, o 964? 964, descida na Proa de Duna para 2000 pés, 1015, livre ali, FX. Duna 2000, está livre ali, FX Ray, 190, igual no 964. November Alpha está presente, controle 120, sinal 80, está regresso. 1-2-0-8-0, está regresso, November Alpha. Torre do Serra 920, passa Simbra, está presente, prepare cancelamento, está 5-2-1-7. Cancelada 5-2, curva esquerda, para uma base pela direita, 1-7, Serra 920, reporta na final, baixada checada. 920. Alerta aí, que seu solo é 5-1, confirme o pátio. Autorizado, backtrack agilizando o meu TR. Eu peço pelo forte, quero lembrar. Grande Salvador, muito boa tarde, azul 573, ponto 000 pronto. 573, a linha e mantém, cabeceiro no zero. E mantém no zero, 073. Mandou um bom, 1-2-5-6. Bom, 1-2-5-6, pronto pra cópia Natal? Pronto pra cópia. Autorizado Natal, 370, via Upper Zulu no zero. Subida Puka, transição de par, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira no zero, código 5577 e o controle em 120, decimal 8. 370, Natal, 310, Puka de par, segunda no zero, curva esquerda, 208, responde 5577. Correto, chama para congestionamento o gol no 256. Pode chamar o gol no 256. Pouso pistão 97, o vento 190 graus, 8 nós, Sierra, November, Cito. November, Cito. Azul 5073, quase a decolagem, como o tráfego ligeiramente à esquerda, está passando para o Pro Nordeste, não interfere. Teve decolagem 1-0, o vento 1-9-0 graus, 7-9. Kit do tráfego, 7-2, azul, 5073. 077, boa tarde. Pronto para a cópia São Paulo, Congonhas? Pronto para a cópia. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 380, via por Zulu 10, Cubá, via por Zulu no 6, Bravo Del Zulu e Aposé conforme rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 1-0. Código transponder 5571 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, nível 380 para São Paulo, Congonhas, via para Zulu 1-0 até Cubá, após a Zulu 1-6 até Belo Horizonte, após conforme a rota, decolando da El, Leda, Mônica, transponda 571 e o controle de Salvador 1-208, para o gol 9077. Correto, 9077, chama para posicionamento. Dando autorização de pouso igual no 964. Terra November Vito, seu solo 5-4, confirma intenções de pátio. Segue track para a da EBTA. A prego Vera Cruz Interlagos, acionha o código transponder 0136. 5073 decolou aos 56, controle 120, decimal 80. Boa. 208, abraço. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 5073. 073, suba 180, proa de Coral. Coral é proa 180, sobe 5073. Repouso, pista na 0, 964. Controle Salvador, Papa Romeu 9000 Suíski, na proa do rotatório visual com campo. Lembra Suíski, chame Torre 1895. Chama Torre 1895, 9000 Suíski. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu 9000 Suíski, proa do rotatório visual com campo. Governador, o Osco vai presente, autorizado em Curtal 17, reporte na, a 3 milhas da cabeceira, Governador Osco Whisky. Reportar a 3 milhas da cabeceira, Governador Osco Whisky, 17. O Chanel 63, 15, pode ser agradecido? 315, desce para 2.500 inicialmente, temos tráfego a baixa altitude, 1.500 metros nos corredores, está livre a LS, que foi em costa estabilizada. 2500, informe estabilizado o nosso 63 no fim. Azul 2790, call Recife Center, frequency 125.45, enable 12685. Recife 12545, enable 12685. Salvador, boa tarde, 3144, informação com o 144, identifique chegada a mar e desça ao 090. 090, pode voar direto, tá? Voar direto, mar. Voar direto, mar, 3144. Confirmando nível 140? 090, 3144. Corrigindo 090, 3144. 1964, solo 58, livre direito, chame só 211. Que está bravo, desça para 2.500 pés, ajuste 15. 2.500, ajuste 15. Salve, muito boa tarde, vou no 964, livre a pista. 964, taxi Alfa, chame a Juliette. Alfa, Juliette, 964. Da 4.000 pés, com 1.015, 208. 4.015, 208, bom. Quatro nove sete meio, chamar de pouso pela fonte. Oi, Salvador, 9000 Whisky, na vertical do R-Bar. 9000 Whisky, continuando a aproximação, ainda não avistado, ajuste no 0 no fim. Continua a aproximação, 9000 Whisky. 9000 Whisky, tem condições de incrementar, não? Afirmativo, incrementa a velocidade. Vou lembrar as coisas. 4769. Rádio Pouso, fala conta. Rádio Pouso, 1748. Correção para posicionamento 3805. Vamos lá. Próxima Juliette. 964, portão encontra-se ocupado. Aguarde para a liberação do portão ou reposicionamento da esfera do senhor no pátio. Aguardar a Juliette, vou no 964. Vou no 256, portão 2, 2 para 3. 256 autorizado, chamo para o táxi. Chamo para portão previsto, o 9964? Pelo meu sistema, portão 09. 09. Então, 6215. 6315 da Oxané, chame torre 11895. 11895, é o 6315, obrigado. Sassa Bravo 2000, Livre LS, Extreme, Forte Estabilizado. 2000, Livre LS, porta na estrada. Eco Delta Foxtrot, atente tráfego, um Cirrus 22, sua posição de 1 hora 4 milhas, mantendo 1500 pés, com proa da rotatória. Torre Xané 6315, passou o marcador externo em direção ao 0. 6315, continua a aproximação, ajuste 1015, reporte baixado de checada. 1015, baixado de checada, Xané 6315. O repouso, pista no 0, vento 200 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, né, Neto? A venda é nosso com o whisky, seu solo é 01, no ponto de empate. Autorizado, backtrack, já porta livrando. Céu Romeu, chame torre 1, 1, 8, 9, 5. Eu passo 5, por lá, papá. Torre Salvador, muito boa tarde, papapá para Juliette Hotel Romeu. Juliette Hotel Romeu, boa tarde, está presente. Autorizado sinal 97, reporte na curta. Baixar de chegada, Hotel Romeu. Gato. Ou 208, está seguindo um Charlie 25 Alpha 8 milhas à frente, reduz a velocidade para 180 nós. Reduzindo, voo 2008. 08, desça para 3014 agora. 3014, 208, voo. Costa Brava, ajuste agora 1014. 1014, Costa Brava. Eu só parei de ar, tudo avançado. Trone, é a cor da foto, ingressão na parede. Eco Delta Fox, ciente. Reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Eco Delta Fox. Sede, estacionar frequência livre, boa tarde, novembro, Fox Fox. Seguido 090, TAN 3144. 3144, desça para 4000 pés com 1014. 4000, 1014, 3144. Faça papai de freio, suba ao 085. 085, FR. 073, ciente, mantenha 180. Reporte passando coral. Eco Delta, Fox Trot, chame torre 1, 1, 8, 9, 5. Agora pra torre, obrigado. Estabilizou ele, é 1-0-1, Sassa Bravo. Sassa Bravo, torre 1-1-8-9-5. Valeu. Sou 2-0-8, 2000 pés, livre LS X-Ray. E reporte estabilizado. 2-2, reporte estabilizado, 2-0-8, gol. 109-077. Voo 9964, ingresso Juliette, portão 09, a aeronave da companhia vai iniciar o pushback nesse momento, dará passagem à entrada da aeronave do senhor, fica atento. 7-3, aguarde o guarda-sol com ele. Só segue para a pista no 0. Juliette até Romeu, avistado de check-train, por autorizado no 7, vento 200 graus, 7 mais. Trato Romeu, baixar travado. Salvador, boa tarde, 1-256, perto do ponte terra. 1-256, mantém ponte terra. Mantendo. Delta Fox está presente, 360 para a esquerda, reporta rei interceptando, sinal 97. Agora 360 para a esquerda, reporta interceptando a hora certa, Delta Fox. Delta Fox, sinal de meia milha. Gente, obrigado pela informação, Juliette Hotel. Né? aqui é November Alpha, vai prosseguir até onde? Então, livrando a CTR, frequência livre na presente para informação e alerta. É, ao ingressar na terminal Aracaju, frequência aquele centro 120.3 em November Alpha. Correto, correto. Mata de São João aqui bem. Ok. Pode prosseguir em frequência livre e reporte para o regresso. Estabilizado, voo 2098. Não copiei. Se eu quero que reduza ou que adiante, que é melhor pro senhor? Que reduza. Tem um tráfego agora 2 do externo aqui, que tá pouso na 10. Mas ele tá com raio aqui e que vai botar na terceira mira, olha que coisa só. Torres Salvador, boa tarde, gol 208, na final da 1-0. 208, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, ajuste 904. O voo 208. Mais escuta 208, voo. E agora passado 58 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, chama Ilhéus agora, 120-1-5073, bom domingo. 1-4, pátio principal, índio, ponto 02-295, uma boa tarde, 1-0-7. Isso é Cabral, seu solo, 08, confira a intenção de pátio. Ao livrar a direita, chame solo, 121, decimal 1. Isso, Cascar Bravo, táxi Alfa, chame essa Juliette. 018, cheque trem, ponto autorizado, 90, vento 180 graus, 7 marchas. Certo, passei de travão na final da 1-0, livre de pouso, gol 208. Eco Delta Fonso, completo 360, reporta visual com gol na final. Vai completar o 360, reporta com gol na final, o Eco Delta Fonso. Tá visual, amigo. Tem condições de enquadrar como número 2, pouso Salvador? Sim. Enquadrando como número 2, Eco Delta Fonso, continua a aproximação com a autorização de pouso no 7. Como número 2, vai guardar o pouso, Eco Delta Fonso. Vou no 256 visual com o tráfego da companhia na curva? Afirmativo, no 256. Faz o pouso do mesmo, alinhar e manter preparando os para decolagem no 256. Gente, após o pouso do mesmo, alinhar e manter, 1-0, bom no 256. Meia dúzia que eu copiei, o pátio é o 5. Tá, e o acionamento com a torre agora 118.95, bom voo e skank uniforme. Bravo, táxi, ingresse via Juliette, contorne o pátio principal e chame na Lima. O senhor conhece o aeródromo? Charlie Mike passando o coral, contato radar, vou na proa de Mari para a chegada Mari, reporte descida. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4196 com a informação Romeu. 4196, identifique chegada Mari, esse é o 090. Mari, pode falar na proa de TAP. Autorizado, TAP. Obrigado. Controle, boa tarde, 4186. 885, identifique chegada Ponce, desça ao 060. 060, boa tarde, vou. Isso que é Oscar Bravo, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chamo novamente para o cruzamento da pista. Sono 895. 895. Pro voo 2018 livrou, boa tarde. Boa tarde, 2018, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7, voo 2018. Copiou, voo 2256? Copiei, me torre, voo 2256. Ao alinhar, livre decolagem 1-0, vento no 70 graus, 7 nós. Gente, iniciando, voo 2256. Eco Delta Fox, seu solo 1-2, confirma empate. Livrar no parte 5, frequência livre, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, jogou 9077, pronto, no ponto de espera da 1-0. Ali 077, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto. Boa tarde, 3144. 3144, boa tarde, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guardando 3144. Pro táxi, whisky aqui no fone. Prejuno 44, cheque trem, pouso autorizado 90, vento no 60 grau, 5 mais. Autorizado pouso 3144. Quem aqui no fone atentando a aeronave que acaba de ingressar ao pátio, autorizado. O táxi até a papá, porta para ingresso na pista na 7. É 256, deu coluz 1-2, chame o controle, 1-2-0, décimo 8-0, boa viagem. 208, gol 1-2-5-6, boa. 9077, visual contando a final. Afirma. Faz o pouso no mesmo, alinhar e manter, capiteiro 1-0. Após o pouso da aeronave na final, ali mantém 9-0, gol 9077. Sou 256, suba ao 370, saída Puka. 7370, Puka, ao contra de totalmente visual, será que poderia voar direto de par? De par não posso autorizar, pois não fica na minha área, o 1256, vou em Puka. Puka então, 1256, garanto. Oscar Papai, X-Ray, chame agora Ilhéus, 120, décimo 1. Ingresso, táxi à esquerda via pista, reporta cabeceira 17, linha do front, whisky, Yankee no front. Controle do Salvador, legal, boa tarde, Salvador. Solo 211. Solo 211, 3144, boa. Quem chama do controle? Astor 2-0, identifique chegada Bonf, desça para 5.000 pés, 1014. Desça para 2.000 pés, 1014, livre LS X-Ray. Ok, 2.014 LS X-Ray para o 41962, obrigado. O 1885, desça para 3.000 pés, 1014, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo 2009, descendo para 3.000, gol no 885. Controle de da descida ao Alfa Calimais. Na escuta. 3805 na escuta. Tumadio, quanto tempo para o pushback? Senhora, autorizar agora. Autorizado, chame para o início do táxi, São 3205. Autorizado então, para o táxi, São 3205. São 3144, prossiga táxi lento, informe que o portão previsto é 10, aeronave da companhia está iniciando o pushback neste momento. Isso é possível, táxi lento, agora 10. 3077 decolou aos 16, chame agora o controle 120-780, uma boa viagem. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 9077, decola na Dael, passa 1800. 9077, tubo 380, saída da Dael, pode valer, Leda na presente. Leda da presente, 380, gol 9077. Que uniforme após decolagem sobe restrito a 3 mil pés. Devido à decolagem, pistão na 7, o vento 1,40 graus, 7 nós. Identifique chegada Mari, direção 070. 070, cidade de Guaruna. Ativa o número 5. Obrigado. 2080, esquenta o uniforme. Obrigado. Controle o esquenta uniforme decolado na sua escuta restrita 3000. Whisky Yankee Uniforme, suba para 1-1-0, saída Momo, mantenha reto de decolagem até cruzar 3 metros. Opa, curvou, já tinha curvado à esquerda, então vai manter, vai voltar para proa o esquerdo uniforme. Falou, tá 3-1-4-4. E prosseguir na saída, no perfil da saída. Está no perfil da saída então, curva na esquerda novamente, o esquerdo em frente. Escapa aeronave, tem condições ali, só um minutinho. 3805 na escuta? Sim, mas eu tenho condições de recuar. Deixar a aeronave ingressando 10. Sim, o 3144 ingresso de Liette com cautela, a aeronave está puxando neste momento, até o portão no zero. Sim, tem a... conseguindo mudar aqui com cautela até o no zero, 3144, direto ao colégio. 3805, por gentileza, puxe um pouquinho mais a retaguarda só para liberar totalmente a entrada para o colega da companhia. Afirmativo, vai liberar. Gente, obrigada. Valeu. Qual o seu nome é 6142? 6142, aguarde com a PRCIF. Vai, escuta, vai. 6014, livre LS, aqui foi? 6014, está livre LS, 1885. Charlie Mike, desça para 3.000 pés, 1014, pro de dona. 3.014, com pro de dona, Alfa Charlie Mike. Estabilizado no ILS, o 4.1.16 da Zona. 4.1.16, torre, 1.895. 1.895. Passando a 970, boa noite, 5.6. Sorri, boa tarde, Azul 4.1.16, estabilizado no ILS. Azul 4116, boa tarde, ajuste na 014, continua a aproximação, reporta baixar de checagem. Pode parar. 41116, chefe trem, pouso autorizado, 90, vento 130 graus, 7 nós. Ok, baixar travado, livre pouso para o 41116. T560 vana para o Jetap. Azul 9077, chame centro Recife, 13325, alterno 251 no Globo Lima. 325, 251, bom dia. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Pertolu 17, após sair conforme rota do plano de voo. Subida será Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código 5023 e o controle em 119 decimal, corrigindo 120 decimal 8. 350 autorizado conforme para Recife, via Pertolu 17. Pucca, Aracaju, primeiro curva esquerda, decola da 10, 5023, adicionando ponto e 208. Correto, 6142, chama para puxa acionamento. Chamará, obrigado. Mike, desça para 2000, livre LS, que foi informe estabilizado. 2000, informará estabilizado, o Alfa Tali Mike. 6560, desça para 3000, pés, 1014. 3000, Pastor 2-0, velocidade de cada. Reduza para 210, o Pastor 2-0. Alfa, check 3, pouso autorizado, 90, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso, trem checado, gol no 885. No vento, gol no 885. 150 graus, 7 nós. 150 com 7, obrigado. Acho que foi 2-0 de sopa 4.000, 1014. É de 101, consiga. Estabilizando o curso do lote, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, 12, 895. 895, grato. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Boa tarde do papapapá Alfa Charlie Mike. Uniforme, regra de voo modificada agora os 27. Descido condições visuais para altitude de tráfego em Alagoinhas, frequência livre até a volta. Boa noite, 5 sessão em 2000, 2001, 1 livrar. 2090, no 885. Estou 20, mantenha 4000. Boa tarde, Mike. Boa tarde. O ajuste 9094, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ok, a 2 milhas do Índia Serra, para que propõe cancelamento, pouso na 197, base pela direita, senhor. Gente, é, propõe cancelamento agora? Afirma. O Alfa Charlie Mike cancelou, plano cancelado ao 22, cuidado com vara esquerda, base pela direita da 197. Alfa Charlie Mike, essa é para na base da 197. Fique atento ao helicóptero da Polícia Militar, decolando com Proa Norte. Já está cruzando a final da 197. O Alfa Charlie Mike, eu posso visual comigo. Sim, aqui é o Alfa Charlie Mike. Fora do céu, Guardião 01. Guardião 01, decolou aos 29, Proa Norte, aguarda a transferência para o controle. Não aguarda a transferência, Guardião. Vamos usar 3805 para o SAC, estamos com 3 horas e 40 minutos no meio, tendo um galeão 81 a bordo. 81 a bordo, ciência, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0143805. Só confirmando, 181 a bordo. 181 a bordo. Então, Índia, temos espera lá do 0395, boa tarde, vamos lá. Da 97, encontrei embaixado checado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike avistado, cruzado, base pela direita, repórter nacional, o Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, câmara nacional. Guardião 01, chame agora o controle, 120, decimal 80. 120, 80, chamará, grato. Observe o táxi da, do Airbus da TAM neste momento, dê passagem ao mesmo e após o ingresso Juliette, porção 02, o 1885. Pois é, pois Juliette 02, pois 85. Vento no 50 graus, 99. Lili, pouso 17, grato. Controle, Guardião 01. Guardião 01, Salvador para si. Guardião 01 na Proa Norte, seguindo para Juazeiro, a 1.000 pés, solicitou 3.000, estimado às 20 horas, Grupo Zulu. Estimado em Juazeiro às 20 horas, ciente, prossiga a 1.000 pés, evitando a área proibida de Camaçari e reporte livre na da CTR, Guardião 01. Ciente da área restrita de Camaçari e reportará livrando o Zerona. Charlie Max, seu Solos 3-0, confirme intenções de parte. A livrar direito, estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, então. 3805, próximo ponto de espera, próximo. 3805, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista 90, vento 150 graus, 8 mapas. Autorizado a alinhar e decolar 10, tá? 3805. Guardião 01, a torre nos questiona o seu, sua autonomia e sua alternativa? Salvador, boa boa tarde, Oceania 63, 105, informação Romeu, autorização Guarulhos. 63, 105, boa tarde, pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos 360, via Pêndulo 10, Taubaté. Subida assinada a El, Leda, Mótima. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5013 e o controle 119, decimal corrigindo 1208. Na via 3 horas e 20, e a alternativa é por descartar. Está decolando a opção 0. 5013, transição, de controle 108, Oceania 6305. Correto, 6305, chama para posicionamento. Chamarei. Na 3805, decolou os 33, chame agora o controle. 120, decimal 80. 12080, obrigado, bom domingo, até a próxima, tá? 3805. Na 3560, cheque trem, pouso autorizado, 90, vento no 40 graus, 80. Livre pouso, 910, está baixado e travado. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3805, decolou da El, cruzando 1500 pés. 3805, contato radar com 340 por hoje, Leda. 340 na proa de Leda, agradece, tá 3805. Controle, você tem que dito, tá liberada a velocidade, né? O critério. Está utilizando a localizadora para todo o exército. Controle, eu passo todo o exército, estabilizado, localizador. Estou do zero, torre, 1-9-8-9-5. Estou do zero, passo todo o exército. Estou em Salvador, passo todo o zero, está no localizador, tem bastante trabalho. Pastor 20, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Vai guardar autorização, pastor 20. Reporte passando coral. Controle tá 3805. Decolamos bastante atrasados hoje, Salvador. Será que haveria possibilidade de coordenar o Mótiva? Para coordenado, concentra. Agradece, aguardando instruções, tá 3805. Salvador approach, destination goal 1164, heading for Mason Rommel. 1164, squawk ID, cleared my arrival, 10-060. Arrival, 1164, fly heading ETAP position. Present direct position, 1164. Flight 01 vai prosseguir a que altitude até Juazeiro? 3560, o senhor acha que tem condições da próxima aeronave efetuar o pouso ou negativo? Devido à condição da pista, no buraco da pista, com o buraco da pista. Esse buraco, né? Tá bem na centerline ali. A sugestão é que faça a inspeção antes. Tem pedras todas, tamanho do tijolo. paciência. Pastor 2-0 na escuta. Prossiga. Após o pouso, tem condições de livrar antes da Taxiway Fox, livrar no hotel? Se configurar a aeronave para livrar na Taxiway Hotel? Afirmativo, pastor 2-0, tem condições de livrar no hotel. Então configure-se para livrar na Taxiway Hotel. A última aeronave que pousou reportou um buraco próximo à Fox, é um pouco mais à frente da hotel. Se for livrar no hotel, sem problema. Ciente, pastor 2-0, obrigado. Tem livre pouso, pastor 2-0? Cheque trem, pouso autorizado no 0, vento na parte 0 graus, 8 mais. Tem embaixado travado, tem livre pouso, pastor 2-0. Vistoria, então reduz a velocidade aí para não precisar fazer nenhuma alta. Salvador, voo 966, boa. Voo 966, boa, identifique, chegada Mari, desça ao 070. Mari, descendo para 070, 966. Ciente, aguarde para puxar estacionamento, 6315. Aguarde. Mari, descida. Controle aos itens de vista. Controle Salvador, itens de vista. Certo, Vitor, prossiga. Só para informar, em caso seja necessário, pousando lá no site, ok? Ok, então, o Vitor é que vem. Prossiga então no ILS. E caso a infraero não libera, só circula para 17. Gente, então vai ser pedido, né? Caso necessário, só tem que ser. Controle 61-63, vai dizer que é a gás de vida. 7320, desça ao 080. 080, se eu pedir alguma coisa para a circulação de velocidade chegar, você pode descer a contento. Qual o processo, mantendo? Agora está 310. Você pode levar na proa de ITAP e manter a velocidade do 63-2000? ITAP e mantendo a velocidade, então, né? 310 agradece. Boa, no 164, vez o 5, se eu te desviro nada. Pode ir, 164. Chama o ataque. Velocidade, chama o ataque, é muito fácil. Poxa, né, minha 315 também está totalmente pronto? O 966 desça para o 0620, reduz a velocidade para 229. 060-229. Controle, Vitor Anquivito atingindo 050. Vitor Anquivito, desça para 2000 pés, informe Duna. 2000 pés, gente, Vitor Anquivito. 6326, desça para 4000 pés, 1014. Para 4000 pés, 1014, 6326. É pra vir. 1164, desça para 3000 pés, 1014. Ok, I suffered. Send maintain 3000, 1014. Os três, simulação? Estimativo, boa tarde. Boa tarde, está 3193. Aguarde um minuto para a cópia. Guarda. Tango, Juliette, Quebec, Silo, prossiga. Juliette, Quebec, Silo, prossiga, 1500 pés, pro de Paris. Vai ser possível no momento não, Juliette, Quebec, Silo, prossiga, via corredor. 3205, chame centro Recife, 13325, alterno 251, bom domingo. 13325, 251, bom domingo pra você também, boa semana. Vitor Kilo Delta, então para acionamento, tá aqui, chame Torre 18295, Vitor Kilo Delta. Cam 3193, fotocópia. Negativo. Autorizado, Galeão, nível de voo é o 360, pós-decolagem, curva direita, subida da El, Leda, Irume, com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5017 e o controle em 120 decimal 8. Rodando estabilizado, né? Corre 1895, Vitor, em ativito. 295, bom dia. É 32.000, preciso reduzir agora para 209. 209, confirma. 210, tá bom, 210, tá bom. Tem 210, certeza. Tem Vitor no LS, então no zero. Vitor, Rian, que Vitor, boa tarde, ajuste 9014. Confirma, atenção, esposa 997. Se tiver livrão no zero, podemos sair no zero. Já tá livre pelo buraco da pista. É, ainda não foi averiguado. O fiscal tá fazendo, vai fazendo vistoria agora. Seria possível um pouso na 97, Vitorinho aqui, Vitor? Afirme, então 97. Então plano IFR cancelado 44, autorizado por vara esquerda para uma base pela direita da 97. Aporte na curta, baixado de Chicago. Gente, Vitor aqui, Vitor, autorizado base pela direita para 97. Confirma o alternado? Serra Bravo, estou contestando. Sim, estático autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, 6142. Pátio Índia, espera torre 1895, 6142. Novo comandor, voo 2009, boa tarde, informação, Romeu. 2009, aguarde cópia. Aguarda. Papatango, Vitor, Kilo, Quebec. Vitor, Vitor, base da 97, passou e travou. Avistado, fique atento a pipas e pássaros aí na final da 97. Pouso autorizado na 97, vento no 60 graus, 79. Vitor e aqui, Vitor. Autorizado o pouso na 97, Vitor, Vitor. Após o pouso, vai para qual parte? Pode ser no 4 aqui, o Vitor. Vitor, se possível, disponibilizar a estatura dentro da empresa. Só desembarcar os passageiros e já vamos partir de novo.